Já imaginou você sem essa segunda pele? Todo mundo ia poder ver quem é você e o que esconde. Sei que mesmo sem querer, você sabe machucar onde mais dói. Feito uma criança, leva a bola embora e diz que não vai mais brincar. Eu não acredito que eu tenho que mandar textão. NR a cada 10 minutos, ficar bebendo água da tua mão. Eu não acredito que você não se sinta feliz quando vê o meu sorriso mudo. Eu não me descubro por um triz. Eu sei fazer de tudo até dobrar e passar toda essa roupa suja que a gente nunca quis lavar. Eram tantas peças penduradas num varal que eu nem sabia mais o que tornava a gente especial. Já imaginou você sempre sendo a menos vista? Todo mundo escolher seu par e você lá com seu vestido. Eu não acredito que eu tenho que te dar sermão pra você sair com esse carro dirigindo numa contramão. Você não acredita, amor, melhor se a gente...